rumo da sua vida, o tempo todo te pesquisando. Com quem você sai, aonde você vai? Meu Deus, o que tá acontecendo? Você acabou com o meu sistema, qual o vírus que eu peguei? Eu juro que não sei se é amor, talvez será paixão ou fofoca. Eu vou deletar o teu nome do meu coração. Eu vou restaurar esse antivírus se for paixão. Eu vou deletar o teu nome do meu coração. Eu vou restaurar esse antivírus se for paixão. Se for paixão. Eu sou o burro da sua vida, o tempo todo te pesquisando. Quem você sai, aonde você vai? Meu Deus, o que tá acontecendo? Você acabou com o meu sistema, qual o vírus que eu peguei? Eu juro que não sei se é amor, talvez será paixão ou fofoca. Eu vou deletar o teu nome do meu coração. Eu vou restar esse antivírus se for paixão. Eu vou deletar o teu nome do meu coração. Eu vou restaurar esse antivírus se for paixão. Eu vou deletar o teu nome do meu coração. Eu vou restaurar esse antivírus se for paixão, e se for paixão.